Texto de hoje não está identificado aí no seu papel, mas é Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Então, se você até quiser anotar, Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa é mais uma parábola. E nós temos feito um caminho juntos, desde o começo do semestre, a respeito das parábolas de Jesus. Jesus era um exímio contador de parábolas, mas não no sentido de ser ele um contador de histórias, como se ele não tivesse o que fazer e assim ficasse arrumando pequenos contos para contar. Na verdade, Jesus, através das parábolas, passava ensinamentos para as pessoas que o ouviam, e que tinham a ver com a vida, com o dia a dia, com os relacionamentos, com aquilo que nos diz respeito também hoje aqui. E o que chama atenção nessa parábola que nós lemos é que o público de Jesus está bastante identificado. Ele contou essa parábola para pessoas que confiavam em si mesmas, por se considerarem justas, e ainda por cima desprezavam as outras pessoas. Porque uma coisa é aquela autoconfiança de quem se acha o máximo, de quem realmente acredita que tem valores, virtudes, atributos que lhe fazem uma pessoa especial. Outra coisa é, por causa disso, desprezar outras pessoas. Considerar que os outros são ruins, que os outros não prestam, que os outros não têm valor, ou coisa desse tipo. Jesus tinha essas pessoas diante dos olhos. Gente que se achava o máximo e que também se achava no direito de criticar, de julgar e de desprezar as outras pessoas. Gente como nós, porque nós também muitas vezes temos essa tendência de confiar nos nossos próprios recursos, nos nossos próprios atributos, nas nossas virtudes, nos nossos valores, e desprezar aqueles que, aos nossos olhos, não têm essas mesmas condições. Quando, por exemplo, você diz assim: não, Deus está me abençoando, mas também eu tenho feito por merecer. Agora pega o fulano, que é um safado sem vergonha, Deus não pode abençoar um cara desse. É a ideia da retribuição. É muito difícil para nós superarmos essa visão. Para nós é ferro e ferro, fogo e fogo. Se eu faço tudo certinho, Deus tem que me abençoar. Se o cara faz tudo errado, ele tem mais é que se prejudicar mesmo, ele tem mais é que sofrer mesmo. Afinal de contas, ele que é um louco, que não presta, se fosse como eu, estaria melhor. Isso passa pela nossa cabeça às vezes. É o tipo de julgamento que a gente faz com mais facilidade em relação ao mundo e às pessoas com quem nós convivemos. Jesus tem essas pessoas em foco. E ele conta essa parábola para essas pessoas, dizendo que duas pessoas foram ao templo com o propósito de orar. O ambiente da religião está construído aqui, da pessoa que vai no templo para fazer as suas orações. Duas pessoas fazem isso. Uma pessoa é um fariseu. Só para você entender, eu não quero me prender muito a uma questão histórica, contextual, mas só para você ter um entendimento mais amplo sobre isso, o fariseu nessa época funcionava como uma espécie de líder leigo. O que é um líder leigo? Aquele sujeito que tem uma relação próxima com a religião que ele representa, sem, todavia, ter uma relação profissional. Meu caso, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja evangélica. Então eu tenho uma relação profissional com a igreja. Eu recebo salário, não é? Não é tudo que vocês estão imaginando. Ok? Não tenho mansão em lugar nenhum, nem casa própria eu tenho. Então não é nada disso. Mas eu recebo salário, eu vivo bem, as pessoas cuidam de mim, a igreja cuida muito bem de mim. Uma relação profissional, eu cumpro horário, eu tenho as atividades, se eu falto e vou no médico, eu pego atestado, levo, peço licença, essa coisa toda, não é? Uma relação profissional. Mas na igreja que eu pastoreio, há pessoas que têm uma relação muito próxima da igreja, cuidam de vários ministérios, mas não em regime profissional. Essas pessoas desfrutam de um respeito, às vezes até maior dentro da comunidade. Porque o pastor é o tal do pago para isso. Mas o líder que faz voluntariamente é como se ele fosse uma pessoa ainda mais especial. Porque ele trabalha fora como todo mundo, não é? Eu ia dizer assim, ele trabalha como todo mundo, menos o pastor, né? O pastor não trabalha. Perguntaram para minha esposa assim, seu marido é só pastor ou ele trabalha também? Aí a minha mulher disse assim, não, ele é só pastor. Ô, Cristiane, nem você me salva, hein, meu? Que beleza. Então, assim, o cara ainda tem o emprego dele, trabalha no ministério nos momentos de disponibilidade, serve, e a comunidade o observa como alguém especial. Puxa vida, olha que exemplo de pessoa. O fariseu era assim. Ele não era só dedicado, mas ele era também moralmente impecável. Um sujeito que observava todos os princípios, todos os parâmetros religiosos da lei do povo de Israel, era uma pessoa que dificilmente era vista caindo em algum erro ou ferindo algum tipo de mandamento, ordenança ou princípio. Então o povo tinha um respeito enorme pelos fariseus. Hoje nós, a partir de uma leitura dos evangelhos, é que olhamos os fariseus com uma certa reserva. Mas o povo tinha um respeito enorme, gente dedicada, que dava o tempo extra na vida religiosa e que, além de tudo, era um exemplo de vida, não é? Porque vivia corretamente, cumpria os mandamentos e assim por diante. Esse sujeito entra no templo e Jesus diz assim, ele orava de si para si mesmo. Por quê? Porque ele dizia coisas das quais ele mesmo queria se convencer. Quando alguém chega a ponto de dizer para Deus que é uma pessoa boa, que é uma pessoa justa, que é uma pessoa que merece o bem, que faz tudo certinho, a pergunta que fica é se realmente é Deus que essa pessoa está tentando convencer. Como se Deus não soubesse quem é quem nesse reino. Como se Deus não soubesse a verdade sobre nós nesse espaço que nós chamamos de vida. Como se Deus não tivesse as informações. Esse tipo de propaganda pessoal não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Tem horas que eu digo coisas para que eu mesmo me convença delas. Não, porque eu sou uma pessoa boa. Às vezes a pessoa chega perto de mim e fala, pastor, eu sou uma pessoa boa. Eu não erro em nada, eu não prejudico ninguém, sabe? Pô, eu tinha que ter uma chance melhor nessa vida. E eu fico pensando assim, essa pessoa tentando me convencer disso ou ela está tentando se convencer disso? Porque às vezes, com 5 minutos de conversa, você já começa a perceber que essa pessoa que se acha boa, ela tem culpas, ela tem medos, ela tem dores, ela tem traumas e muitas vezes ela sente que ela está colhendo consequências de coisas erradas que ela fez no passado e das quais ela não conseguiu se perdoar. Isso acontece com muita gente. Gente que começa se defendendo para depois terminar reconhecendo que não fossem erros que cometeu no passado, não estaria pagando o preço que está pagando hoje. E aí toda aquela máscara cai. No fundo, essa propaganda pessoal tem mais a ver com o sujeito que se propagandeia do que com o outro, e muito menos com Deus. Porque Deus não precisa das nossas informações sobre nós para saber quem nós somos de fato. Então essa coisa de eu te dou graça, Senhor, porque não sou isso, não sou aquilo, não sou aquilo, não sou como os outros homens, e sou isso, sou aquilo, e sou bom demais, e sou quase a 8ª maravilha da natureza. O sujeito só faltou dar parabéns para Deus. Deus, parabéns. O dia que me fez, estava inspirado, hein? Que eu saí, o dia que fez essa cambada aí, estava o quê? De fogo? Mas o dia que me fez, estava bem. Só faltou isso, um sujeito extremamente necessitado de valorizar as suas qualidades para convencer não sei quem, porque Deus não precisava disso, e no fundo essa era uma iniciativa dele para ele mesmo. É a gente que a gente tenta convencer quando fica falando das nossas virtudes e qualidades. É com a gente que esse negócio tem a ver. Porque no fundo somos nós que sabemos que alguma coisa não vai bem dentro de nós. Então o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo coisas que não refletiam talvez a realidade da sua vida, mas que refletiam a imagem que ele queria apresentar diante das pessoas. Blaise Pascal, naquele livrinho que eu já citei aqui chamado Pensamentos, trabalha essa questão quando ele diz assim: problema do amor próprio é esse, que se a pessoa olhar para dentro de si mesma, ela não ficará contente com o que ela vai ver. No fundo, todos nós sabemos qual é a verdade a nosso respeito. Blaise Pascal diz numa outra sentença o seguinte: é sem dúvida nenhuma um mal ser cheio de defeitos, mas é um mal maior ainda ser cheio deles e não querer reconhecê-los. O fato é que qualquer ser humano de bom senso, ao olhar para dentro de si mesmo, não fica contente com a visão que tem. Porque só você, olhando para dentro de você mesmo, consegue ver as suas fraquezas, as suas misérias, as suas mazelas, aquelas coisas que mais desagradam você. Então, Blaise Pascal diz, o problema do amor próprio é que, ao querer amar a si mesmo, o sujeito se defronta com os seus defeitos e características que lhe tornam inamável e não consegue fazer isso por si mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele constrói uma imagem idealizada a respeito dele, que ele não pode amar porque não é verdadeira, mas que ele apresenta para que os outros amem. Esse é o problema do amor próprio, que ele não é verdadeiro, o objeto não é verdadeiro. Ele tem a ver com uma autoimagem que a gente constrói e que a gente apresenta para os outros. E a gente diz assim: não, porque eu vou falar para você, eu sou honesto. Isso eu aprendi com meu pai. Não, porque eu, comigo é assim, o certo é certo, o errado é errado. Não, porque eu... E a gente vive propagandeando a nossa própria vida, no sentido de tentar convencer a nós mesmos que a gente tem uma imagem que possa ser amada pelos outros. O fariseu faz isso diante de Deus. E aí sabe qual que é o erro dele? Ele não se apresenta diante de Deus. Ele apresenta uma imagem que Deus não aceita. Então o fariseu não se apresentou diante de Deus. Ele apresentou uma imagem que Deus não recebe. Jesus diz, esse cara não saiu de lá justificado. Porque ele nem compareceu. Ele nem compareceu. Ele mandou uma imagem irreal a seu respeito. Ele não compareceu ali. Então não pôde ser aceito. Imagine as pessoas ouvindo Jesus contar essa parábola. Gente que tinha um respeito enorme pelo farisaísmo da época. Aí Jesus fala do publicano. Então esse é o primeiro sujeito. Jesus fala de um segundo. Um publicano, que também entra no templo. E aí o publicano é uma outra coisa. Por quê? Porque o publicano, só para a gente traçar aqui de novo esse perfil histórico, o publicano era o cobrador de impostos. Alguém aqui gosta do cobrador de impostos? Só que era um cobrador de impostos piorado. Por quê? Porque Roma, que era o império que dominava sobre a Palestina nessa época, não era pilha não, né? Não, tudo bem, a gente vai seguindo em frente. Roma, que dominava a Palestina nessa época, não tinha interesse de cobrar imposto seu e de cada um. Então, o que Roma fazia? Roma fatiava o império. Esse pedaço aqui custa tanto, esse pedaço custa tanto, esse pedaço custa tanto. Se você me pagar o que vale esse pedaço, você explora esse pedaço e cobra quanto você quiser. E aí o publicano era um sujeito que ia lá para Roma, pagava o referente à região, voltava e cobrava dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, o lucro desse dinheiro que ele tinha investido. Então é como se um império estranho conquistasse o Brasil, conquistasse Maringá, estabelecesse impostos pesadíssimos, mas aí um vizinho seu ia lá, pagava um imposto antecipado e vinha e cobrava de você com juro. Obviamente altíssimo. Então os publicanos eram odiados, eram considerados traidores, gente da pior espécie. Um publicano não pode ir para o céu nunca. O publicano vai queimar no inferno mais infernal que existir. O lugar mais quente do inferno está reservado para esse povo. Essa era a mentalidade de um judeu. E aí Jesus fala que o publicano também foi no templo orar. Os ouvintes estão ali atentos. O fariseu foi orar e agora um publicano foi orar. E aí Jesus diz, o publicano não tem nem coragem de olhar para cima. Ele fica de longe e bate no peito. Tem misericórdia de mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Ou seja, ele diz, Senhor, eu vim aqui me apresentar do jeitinho que sou. Eu sou um pecador e é essa pessoa que eu vim trazer diante do Senhor. E aí Jesus arremata de maneira a chocar aquelas pessoas. Este saiu justificado. Aquele outro não. Aquele que apresentou uma imagem falsa para que Deus, de alguma maneira, se contentasse com ela, não foi justificado porque nem compareceu. Mandou ali um fantasma, um ser virtual que não pôde ser recebido porque não era verdadeiro. Mas aquele que foi como era e apresentou a si mesmo e bateu no peito e reconheceu que não era nada para ali, esse foi justificado. E aí Jesus diz, porque todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. Algumas lições que eu quero pontuar rapidamente com você. Primeiro, essa parábola é um convite a olharmos para dentro de nós mesmos. Essa parábola é um convite ao autoconhecimento. Essa parábola é um convite a termos coragem de olhar para quem Deus vê quando olha para nós. Porque se nós continuarmos olhando para a imagem que nós estamos construindo, nos esforçando para construir, nós vamos continuar acreditando numa mentira. Mas se nós olharmos hoje para quem Deus vê quando nos vê, esse é o começo da nossa cura pessoal. Calvino, que foi um grande teólogo da tradição reformada, disse o seguinte: toda a nossa sabedoria, enquanto merece o nome de sabedoria e é verdadeira e pura, consiste basicamente de duas coisas: o conhecimento que temos de Deus e o conhecimento que temos de nós mesmos. Um pai da igreja antiga, chamado Basílio, dizia assim: a mais difícil das artes, está aí no seu papel, a mais difícil das ciências é conhecer a si mesmo. Grande doença da nossa geração é que nós somos de uma geração que foge do autoconhecimento, que não olha para dentro. Quando você olha para dentro, você descobre as fontes dos seus principais problemas. Você descobre as suas reais motivações, as razões pelas quais você está assim tão magoado com a pessoa que está ao seu lado. As nossas brigas, que são homéricas muitas vezes, principalmente com quem mais nos ama, seriam muito mais rapidamente solucionadas se nós tivéssemos consciência do que nós estamos colocando em jogo nessas discussões. A maior parte dos casais que eu conheço, eu trabalho com casais há 12 anos. A maior parte dos casais que eu conheço vive um inferno dentro de casa, porque a vida se resumiu a um tentar entender os fatos. Eu vou explicar isso melhor. O casal senta na minha frente e diz assim: pastor, nós viemos aqui porque o nosso casamento está uma porcaria. Estamos precisando de ajuda porque nós estamos a ponto de separar. Isso quando vai procurar ajuda. Eu digo: o que está acontecendo, irmã? A irmã diz assim: pastor, eu vou falar porque eu já falei para ele. Mas ele não está fazendo a parte dele. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro, ele é aquilo outro. Porque ele faz isso. Aí o sujeito fala assim: eu? Pastor, desculpa, pastor, eu vou... Ela é isso, ela aquilo, ela faz aquilo, ela não comparece com mulher, faz tempo que eu não tenho mulher dentro de casa. E eu ali ouvindo essas coisas. Aí ela fala assim: mas pastor, sabe o que ele fez semana passada comigo? Me envergonhou na frente da minha família, fez um escândalo, falou bobagem, bebeu feito um louco, ficou que nem um porco velho, esparramado no chão e tal, e não sei o quê. E ele fala assim: mas pastor, primeiro que não é que nem ela está contando, e segundo que é o seguinte, semana retrasada, você não sabe o que essa mulher fez para mim. E em algum momento eu fico pensando onde é que estava escrito que eu era juiz para julgar quem está com a razão. E muitos casais vão até o pastor, ou a quem quer que seja, o advogado, ou até o juiz, para ter um veredito. Quem é que estava com a razão? Quem é que prejudicou mais o outro nesse relacionamento? Quem é que errou mais? E esse é um câncer na vida dos casais. Porque se tem uma coisa que não importa num casamento, é de quem é a culpa, quem errou mais, quem começou. Importa num casamento o que a gente sente um pelo outro. O que importa num casamento é o que a gente sente um pelo outro. É o que está acontecendo dentro de nós. E às vezes eu tenho que parar, olhar para dentro e falar assim: eu estou acusando a minha esposa porque no fundo eu só queria que ela me desse um pouquinho mais de atenção. Esse é o meu real sentimento, mas eu estou fugindo dele e estou preferindo acusá-la. Eu cheguei em casa um dia, a Cristiane não estava. Deu 11 horas, ela chegou do trabalho. E ela já tinha ficado fora no dia anterior, já tinha ficado fora no dia anterior, já tinha ficado fora no dia anterior. E aí ela chegou, eu estava uma arara, eu falei assim: isso é hora? Você não está trabalhando demais, não? Não está na hora de diminuir? Aí ela, que é... eu já falei que ela tem uma doença rara, né? Ela olhou para mim e falou assim: ó quem fala! Ó quem fala! Eu falei: eu mesmo, porque eu estava aqui. Estava aqui hoje e ontem que você chegou não sei que hora. Eu falei: mas eu não sei o que, não sei o que. Ela falou: não, mas eu não sei o que, não sei o que. Eu falei: ó, não adianta inverter as coisas, não. Eu estou falando de você. Ela falou: não estou invertendo nada. Você está falando de mim, mas eu estou falando de você. Aí eu comecei a subir um pouco a voz. Porque eu sou pastor, mas às vezes dá uma vontade de esganar minha mulher que vocês não acreditam, irmãos. É que vocês não sentem essas coisas. Se vocês sentissem, vocês não sentem isso. Eu comecei a levar a voz. Paul Tournier tem uma frase num livrinho chamado Os Fracos e os Fortes que diz assim: os gritos são a arma dos fracos. E eu comecei a gritar. Porque eu não quero, não foi, não sei o que, não sei o que. Eu não sei o que eu estava falando, que caiu uma ficha belíssima na cabecinha da minha mulher. Ela olhou para mim e falou assim: você está falando isso porque você está carente? Eu fiz assim: é! Aí ela falou: eu não sabia, vem cá, eu... Parecia um idiota, total. Eu quero você mais aqui em casa. Ela leu o meu coração, que eu não estava lendo. Eu estava medindo força. A gente já estava discutindo quem é que fica mais tempo fora, contando horário, contando os dias, quem começou, quando que isso começou, por que... mas eu ganhei dinheiro, você não está nem ganhando dinheiro. Não, mas você não ganhou nada. A gente começou a falar de fatos, quando o que importava era o meu sentimento. Cris, a gente está correndo tanto, eu estou sentindo tanta falta de você. Quando a gente olha para dentro, a gente joga limpo. Joga limpo. A gente procura aquele amigo que não apareceu numa hora difícil da nossa vida e fala assim: cara, senti tanto sua falta lá. Você fez falta. Você é um cara que eu considero tanto e eu senti sua falta. Mas eu senti sua falta porque quando eu estou perto de você eu me sinto valorizado, eu me sinto especial. Não é que eu senti sua falta porque você tinha a obrigação de estar lá. É que eu queria que você soubesse o quanto eu gosto de você, quanto eu te considero. Mas não, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e fala assim: é, não deu para se aparecer, né? Ah, não, porque eu estava trabalhando. Ah, tá bom, né? E aí a gente, ó, distancia da pessoa, não fala mais com ela, não é? O sócio na empresa a gente vai distanciando e não quer mais conversa com o cara. E a gente não abre o jogo, sabe por quê? Porque a gente tem medo de quem a gente é, de falar de sentimento. Alguém falou que homem não é sensível e a gente fica com essa conversa mole e fica com raiva de um monte de gente, magoado. O que tem de homem, não aqui, graças a Deus aqui não tem ninguém com esse problema, mas o que tem de homem rancoroso, magoado, que tem uma lista de 50 caras que não consegue perdoar. Nós somos sentimentais, vamos jogar limpo. Eu tenho os meus sentimentos e eu quero olhar para eles. E eu também quero olhar para minhas fraquezas e aceitá-las melhor. Quando eu olho para dentro, eu aprendo a lidar melhor comigo e com as fontes das minhas dificuldades. Com as fontes das minhas dificuldades. Estava conversando com a Cristiane esses dias e a gente saiu num papo assim meio doido. Eu às vezes... E ela me dá corda, a gente tem uma relação legal porque ela me dá corda e eu saio falando as coisas que eu penso e ela falou assim, o que você viu em mim? Eu falei assim, como assim? Ela falou, ah, sei lá, quando a gente se conheceu, eu falei, sinceramente, ela falou, sinceramente. Eu falei assim, eu transferi para você a carência de amor que eu tinha em relação a meu pai. Eu achei que conquistando o seu amor, eu estaria conquistando o amor do meu pai, que eu não sentia que ele tinha por mim. Você era dura, você era rigorosa, você era rancorosa, você tinha uma boca difícil, dura, e eu visualizei em você a figura do meu pai. E aí eu imaginei que talvez conquistando você, eu estaria conquistando o amor do meu pai. Eu não pensei nisso. Esse era o meu inconsciente, falando mais alto do que eu. E você significava para mim ali esse amor do meu pai que eu sinto que eu nunca tive, ou que eu sentia que eu nunca tive. E aí eu achei que conquistando você eu teria isso. Ela regalou um olhão desse tamanho, porque ela achou que eu ia falar que ela era linda. Isso tudo era verdade. Mas eu joguei limpo com ela aquele dia, porque eu passei anos da minha vida procurando nos outros o amor que eu não tinha do meu pai. Anos. Até para ser pastor, isso passou no começo por uma crise de amor que eu tinha em relação ao meu pai. Quando eu aceitei isso, quando eu olhei para dentro e vi que eu estava buscando agradar Deus e o mundo para ver se de alguma maneira agradava o meu pai, e quando eu cheguei à conclusão que eu não precisava disso, porque no fundo meu pai me amava do jeito dele e esse era o jeito que ele ia continuar pelo resto da vida e eu estava cobrando alguma coisa que ele nem era capaz de me dar, porque também não teve. Isso me liberou de um jeito que eu perdi essa coisa de ter que agradar todo mundo. Se eu consigo servir você e atender você, ótimo. Se eu não consigo, eu não fico me culpando. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer o que Deus quer de mim. Isso liberta a gente. Mas isso só acontece quando você olha para dentro. Quando você descobre, Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque a gente não olha para o coração, porque a gente não olha para dentro, porque a gente não interpreta o que a gente está sentindo e vivendo, a gente continua jogando a culpa dos nossos insucessos nos outros. Porque a minha mulher é que não presta, porque o meu filho é que dá trabalho, porque o meu sócio é que é um verme, porque que o meu vizinho é que é um chato, porque que... E sempre os outros são os culpados. Vamos falar a verdade. Eu entrei num negócio que não devia entrar por causa da minha ganância pessoal. Entrevistaram um senhor lá naquele programa Linha Direta. Eu fiquei muito interessado em assistir. Assisti um programa Linha Direta que era sobre golpes. Pessoas golpistas que deram golpes em muita gente. Aí deram um golpe num senhor lá com um bilhete de loteria. Aí o repórter perguntou para o senhor assim, por que o senhor acha que caiu no golpe? Aí o senhor falou assim, ah, a gente é puro, né? Eu falei, ah, tenha dó. Que puro nada, é ganancioso. Se não fosse ganancioso, não caía. Jogar limpo, olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu vejo o que eu não quero, eu vejo o que eu não gosto, mas eu vejo a verdade. Eu vejo o que Deus vê. Eu vejo o que Deus vê. Eu vejo a realidade que Deus tem diante dos olhos todos os dias. Deus não acredita nesse meu currículo que eu distribuo por aí. Deus sabe quem eu sou de fato. Ele não aceitou o fariseu porque o fariseu não apareceu naquele dia para orar. Mandou uma figura imaginária. Aceitou o publicano porque o publicano foi em pessoa. Estou aqui, pecador, miserável, preciso de ajuda. Se o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu pratico, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que que eu tenho medo de reconhecer isso? De ser eu mesmo e de comparecer diante de Deus com os meus defeitos, fraquezas, dificuldades, para que Ele me ajude. Essa coisa de o dia que eu tiver com tudo certo na minha vida, eu vou procurar Deus, você não vai procurar Deus nunca. Ou você vem como está, ou você não virá jamais. Porque nunca vai chegar ao ponto em que você vai chegar diante de Deus e dizer assim, pronto, ó, tá tudo certo, tô tudo bem, por isso que eu tô aqui. E aí vem a segunda lição. E eu quero encerrar, tenho 5 minutos para encerrar. Primeiro, nós precisamos olhar para dentro, para ver a verdade sobre nós e para ver o que Deus vê quando olha para nós. E segundo, nós precisamos aceitar e nos alegrar nesse amor que Deus tem por nós, apesar de ver o que Ele vê. Eu acho que se tem uma notícia na Bíblia que é a boa notícia dentre todas, é que Deus me ama sabendo como eu sou de fato. Essa é a boa notícia. Que Deus investe em mim e insiste comigo e está lá para me socorrer. Note, se as pessoas amam a imagem que você apresenta, o dia que essa imagem desmoronar, os seus relacionamentos desmoronam junto. É ou não é? Você passa a vida inteira construindo uma imagem. O dia que ela desmorona, porque você não aguenta o tranco, porque você toma um tombo, porque você tem uma dificuldade, porque você fraqueja, as pessoas que amavam essa imagem vão virar as costas para você no mesmo instante. Eu conheço gente assim todo dia. E eu temo, inclusive, por mim. Eu temo por mim. Porque se tem uma classe que não tem direito de errar, é o sacerdote religioso. É o pastor, é o padre. Essa turma, quando erra uma vez, acabou. Todo mundo tem segunda chance. Pastor, não. Padre, não. Vira... Sabe? Aquela posição pública e todo mundo taca pedra e tudo que o sujeito fez a vida inteira não tem mais valor. Acabou. Por quê? Porque as pessoas estavam apaixonadas pela imagem e não pelo seu eu verdadeiro, que é fraco, que é frágil. Então, quando alguém ama a imagem que você dá, primeiro, essa pessoa não ama você porque ela nem te conhece. E segundo, quando a sua imagem desmoronar, o relacionamento desmorona junto. Essa é a alegria sobre Deus. Que Deus não ama a minha imagem, ama a mim. Então, mesmo que eu fraqueje e caia, isso não muda nada em relação ao amor dele por mim. Então, sabe o que eu descubro? Que eu posso confiar nesse amor. E que esse amor vai ser a razão pela qual eu vou tentar fazer tudo certo. Mas não para conseguir isso dos outros, mas porque eu tenho isso de Deus. Pastor, qual que é a prova que Deus me ama desse jeito? Jesus Cristo. O Deus que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por homens como nós hoje nessa tarde, não tem nada que Ele não queira fazer por nós. Isso o próprio apóstolo Paulo diz. Aquele que entregou seu Filho por amor de nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Em outras palavras, Filipenses diz isso num livrinho chamado Maravilhosa Graça. Graça é isso, que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, como também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Quando você descobre o amor de Deus expressado no que Cristo fez na cruz por mim e por você, a sua sede de amor é saciada. E aí você vai para o relacionamento com a sua mulher, não para ela satisfazer as suas carências, mas para ajudá-la a descobrir o quanto ela é amada por Deus. E o seu papel não é mais ser uma demanda ambulante, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, nessa hora todo mundo... Não, o seu papel é servir, ajudar, porque você é tão amado por Deus que você não consegue entender como as pessoas ainda conseguem viver sem essa descoberta. E aí você não faz mais as coisas para ter o reconhecimento, a retribuição. Você faz porque você sabe que esse é o seu papel, é a sua missão, é o seu desafio. E aí nós construímos uma geração de homens mais maduros, que tem menos decepção. Você sabe o que é uma decepção? Decepção, quando a gente fala, estou decepcionado, é a frustração de uma expectativa que tinha sido construída. Você só se decepciona com pessoas em quem você depositava uma expectativa enorme. Mas espera aí, se a outra pessoa é como você, frágil, fraca, e você está olhando para dentro e está vendo exatamente isso, o que é que você esperava? Então, quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ela não está dizendo que você tem que ser um desconfiado, não acreditar em ninguém, ela só está dizendo que você não deve projetar fantasias na vida do outro, porque o outro é humano. E aí você vai ter até mais facilidade de perdoar. Porque aí você não está perdoando aquele que é a razão pelos seus insucessos e a sua tragédia. Não, você está perdoando um outro que é igual a você. E se você estivesse na pele dele, sem o Deus que você tem, você tinha caído igual. Esse é o amor de Deus. Por isso que ele exalta aquele que se humilha, mas abate aquele que se exalta. Porque o que se exalta tenta passar uma imagem que é irreal. E essa imagem tem que ser desbaratada. Mas o que se humilha se apresenta como é. E aí é valorizado por Deus. Pode até não ser valorizado pelos outros, mas é valorizado por Deus. Porque Deus não valoriza as suas virtudes e as suas qualidades. Deus valoriza a verdade sobre você. Por isso que Deus se alegra, diz o salmista, com a verdade do íntimo. Fecha seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com pessoas que hoje só queiram dizer simplesmente: eu sou pecador. Eu também tento transferir para os outros culpas que são minhas. Eu também tento projetar nos outros fantasias que são minhas. Eu também tento vender para os outros uma imagem que não é real. Não sou eu ali. Hoje eu quero orar com pessoas que só queiram ficar em pé e dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim, pecador. Me ajuda a olhar para dentro, a ver quem sou, a ver quem o Senhor vê quando olha para mim, e a descobrir nessa visão terrível que o Senhor me ama mesmo assim, e que eu não preciso mais ficar buscando isso nos outros. Eu tenho isso do Senhor, e isso me faz muito bem. E eu quero viver uma vida mais transparente, mais calma, mais madura. Como tem faltado maturidade para a nossa geração. Nós somos uma geração infantil. O nosso assunto é bola. O nosso assunto é bola, gente. Nosso assunto é time de futebol o tempo inteiro. Nós somos uma geração infantilizada. Falamos de bola e de moças. É o jogo e a paquera juvenil. Brinquedos, carros. Brinquedos, jogos e paqueras infantis. Esse é o nosso tema. Nós somos uma geração tão infantil. Achamos que somos conquistadores quando damos em cima de uma mulher que não conhecemos. Quando no fundo somos carentes de valorização. Porque temos uma mulher em casa que sentimos que não nos valoriza mais. Queremos ser valorizadas pela primeira estranha que encontramos na rua. Vamos jogar limpo. O fato é que nós estamos carentes de coisas que deveríamos ter encontrado em Deus e não encontramos. Quando a nossa ganância faz com que nós vendamos a alma. Não é governo, não são as circunstâncias, somos nós mesmos, com o nosso desejo de sermos mais do que o vizinho, para sentirmos que temos mais valor do que ele. Olhar para dentro significa jogar limpo. Se você quer jogar limpo e se apresentar diante de Deus como você é, para receber ajuda, fique em pé, eu quero orar com você. Por favor, Pai, Tu sabes que eu tenho vergonha quando me passa pela cabeça que o Senhor vê como eu sou por dentro. Eu tenho tantos pensamentos dos quais me envergonho, tantos sentimentos dos quais me envergonho. Há tanta coisa em mim que eu escondo de todo mundo. E hoje eu estou descobrindo que eu não escondo isso de ti. Isso me dói muito, ó Deus, muito. Eu não queria que tu visses quem eu sou de fato. Porque eu sei que não há nada em mim que possa te interessar. Mas quando eu penso que o Senhor enviou teu filho por mim e me amou sabendo quem eu sou e como eu seria a vida inteira, eu confesso que o meu coração se alegra, se acalma, e eu descubro o quanto que eu sou aceito, bem-vindo, e o quanto a minha vida tem valor, não porque eu sou bom, mas porque eu sou amado. Eu quero que os meus amigos e irmãos aqui sintam isso, Pai. O quanto eles são amados, mesmo sendo quem são, lá dentro, no fundo, onde só eles conhecem as coisas. E que todos nós saímos daqui hoje aplacados dentro de nós. Para não mais buscar na esposa, nos filhos, no sócio, nos amigos, esse amor que agora sabemos só pode vir do Senhor. Dá-nos essa graça, meu Deus. Faz-nos uma geração mais madura. Que nós aqui hoje sejamos uma geração de homens mais maduros, que não tem medo de ser quem são, porque estão sendo tratados por Deus. Faz isso em nós, Pai. Dá-nos essa alegria. E continua cuidando dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.